Vamos cantar, vamos cantar. Me iludi, eu apostei demais. Sou um pobre rapaz, embriagado de amor. Me iludi, eu apostei demais. Agora tanto faz, cerveja ou whisky pra curar a dor. Vamos checar, vamos checar. Eu apostei tudo e não ganhei nada. Eu apostei certo na pessoa errada. Agora veja no que foi que deu. Com o passar do tempo você se arrependeu. Vai chorar pra ficar bonito. Joga a bola em cima e canta aí, canta aí. Perdida, que cego em tiroteio, subi bombardeio. Você tá num beco sem saída. Vamos beber, vamos beber. Gilmar do saxo. Arrocha. Eu apostei tudo e não ganhei nada. Apostei certo na pessoa errada. Agora veja no que foi que deu. Com o passar do tempo você se arrependeu. Vai chorar mais do que eu. O mundo dá voltas. Você tá mais perdida que cego em tiroteio, subi bombardeio. Você tá no beco sem saída. Quero esse saco, Gilmar. Quero esse saco. Sobrou do Lima, machonado do Brasil. Ao vivo do Vila Zapé.